está sempre a me socorrer. Os seus conselhos são doces qual mel. Sim, meu amigo fiel é Jesus. Antes de o conhecer, tinha muitos amigos, todos infiéis. Quando enfrentava perigos, só os encontrava inimigos cruéis. Suas palavras vazias enchiam-me o peito de tristeza e dor. Mas finalmente acertei e um amigo encontrei, a Jesus, Deus de amor. Mas finalmente acertei, um amigo encontrei, a Jesus, Deus de amor. Amigo fiel é Jesus, porque está sempre a me socorrer. Os seus conselhos são doces qual mel. Sim, meu amigo fiel é Jesus. Ao ver-me tal velha perdida à beira do abismo,